Maio de 1983. Imaginem a cena, uma mulher está dormindo na própria cama. O lugar mais seguro do mundo, em teoria. Exato. O nível de vulnerabilidade ali é absoluto, né? E aí, de repente, o silêncio da casa é quebrado por um tiro nas costas. Nossa. E esse tiro deixa ela paraplégica na hora. Só que, tipo, o atirador não era um invasor misterioso, um estranho. Era o próprio marido dela. E se a história parasse por aí, já seria uma tragédia imensurável, né? Com certeza. Mas 4 meses depois, ela ainda estava se recuperando, sabe? E essa mesma mulher sobrevive a uma tentativa de eletrocução durante o banho. E orquestrada pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. E o mais chocante de tudo isso, pelo menos para mim, não é só a brutalidade dos atos em si, mas a resposta que veio depois disso. Ou melhor, a completa falta de resposta, né? Porque não teve uma mobilização rápida da justiça. Nenhuma sirene na porta para garantir a segurança dela. Zero. O que a gente viu foram mais de 20 anos de portas fechadas. 20 anos. Sabe, recursos intermináveis nos tribunais, uma impunidade que parecia assim intocável. O Estado pura e simplesmente não tinha os mecanismos ou talvez a vontade política para intervir dentro de uma casa. Certo, vamos detalhar isso. Bem-vindas e bem-vindos a este nosso mergulho profundo. Para quem acompanha a gente, a missão de hoje é decodificar esse escudo legal complexo que o Brasil construiu para combater a violência doméstica e familiar. E a gente tem um material muito robusto hoje para analisar. Muito. A gente está cruzando uma cartilha detalhada do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem manuais do Ministério Público Federal, diretrizes do TJ de Minas Gerais e uma decisão crucial do Superior Tribunal de Justiça. É muito material, mas é essencial para a gente entender o quadro todo. Sim, porque, tipo, todo mundo já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? A nossa audiência com certeza conhece o nome. Mas os detalhes reais de como ela funciona, os sinais de alerta invisíveis, quem exatamente ela protege, as punições que surpreendem, isso muita gente não sabe. E precisamos deixar claro que essa lei não foi, tipo, um presente que o Estado deu de boa vontade. Ah, nem de longe. Ela foi um escudo forjado sobre uma pressão internacional extrema, foi moldada a partir de uma tragédia pessoal. A tragédia da Maria da Penha, Maia Fernandes. Que foi a mulher daquela história de 1983 que a gente contou agora há pouco. Exatamente. Foram precisos mais de 20 anos de luta até que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenasse o Brasil por negligência. Nosso país inteiro sendo condenado. Sim, foi uma vergonha internacional, entende? O Brasil foi formalmente responsabilizado por omissão. E foi isso que forçou a criação da Lei 11.340, lá em 2006. Entender essa origem traumática leva a gente direto para um outro ponto. Mostra o porquê o Estado precisou finalmente intervir de uma forma tão pesada na esfera privada. Tirando o peso das costas da vítima, né? Exato, porque lendo o manual do Ministério Público Federal, fica muito claro o poder que a lei trouxe, o poder dos artigos 25 e 26. E o que é fascinante aqui é como esses artigos mudaram o jogo. Eles deram ao Ministério Público, o MP, a capacidade de agir de verdade. Tipo, intervir ativamente. Isso. O MP agora pode requisitar força policial, pode fiscalizar abrigos, intervir tanto em processos civis quanto criminais. É o Estado dizendo: a gente está no controle agora. Mas, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo aqui. Porque a realidade do abuso é super complexa, né? Com certeza, é cheia de nuances. Então, e se a vítima tiver com muito medo? E se ela simplesmente, não quiser processar o agressor, porque rola dependência financeira, manipulação emocional ou puro terror mesmo? É uma pergunta excelente. E é o grande diferencial dessa legislação. O que acontece nesse caso? Olha, quando a gente fala de lesão corporal, que é a agressão física mesmo, a lei trata isso como uma infração incondicionada. Incondicionada quer dizer que não depende da condição dela querer ou não, certo? Perfeito. O Ministério Público é obrigado, por lei, a propor a ação penal, independentemente da vontade da vítima. O Estado assume a briga. Caramba! Então o agressor não pode mais usar aquela chantagem clássica de vai lá e retira a queixa. Não pode. porque ela pode simplesmente virar e falar: eu não tenho mais controle sobre isso. O Estado tomou a frente. Isso é genial para proteger a vítima dela mesma, das pressões que ela sofre no ciclo de violência. É um disjuntor automático. Desarma e corta a energia do ciclo de abuso. Bela analogia. É exatamente isso. Bom, já que o Estado assumiu essa responsabilidade gigante, a gente precisa definir quem o Estado está protegendo, né? Porque, nossa, o que tem de mito sobre isso... Nem me fale. É um senso comum muito prejudicial. Para quem está ouvindo a gente, com certeza já deve ter esbarrado naquela famosa frase machista: ah, mas e a lei para o João? Não existe. Nossa, o tempo todo a gente ouve isso. E a cartilha do TJ do Amazonas é ótima para desmentir isso. O que eles dizem lá? Eles explicam que a lei combate uma violência baseada em gênero. Uma violência que nasce, tipo, de uma cultura histórica de submissão da mulher. É estrutural, né? Não é uma briga de bar. Exato. Homens vítimas de violência têm proteção. Tem. No Código Penal comum. O sistema judiciário sempre funcionou para eles. Mas a Lei Maria da Penha veio para equilibrar uma disparidade histórica que a sociedade criou. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a proteção vai muito, mas muito além daquela ideia de marido e mulher. A amplitude da lei é gigantesca. É impressionante. Ela abrange namorados, ex-parceiros que não aceitam o término, pais contra filhas, filhos contra mães. E olha, até a relação com a empregada doméstica. Esse detalhe da empregada doméstica mostra como a lei entende o ambiente familiar e de convívio, né? Sim. E tem mais um ponto vital que a gente viu nos materiais. A lei protege todas as mulheres. E quando digo todas, são todas mesmo. Incluindo mulheres trans. Exatamente. Mulheres trans têm a proteção garantida porque a justiça reconhece a identidade de gênero. E também cobre relacionamentos homoafetivos entre mulheres. Se uma mulher agride a namorada ou a esposa, é Lei Maria da Penha do mesmo jeito. A vulnerabilidade é a chave ali. Bom, a gente falou de quem é protegido. Mas a gente precisa falar sobre as formas de violência, porque não é só o olho roxo, né? Longe disso. A lei tipifica 5 formas de violência. A física e a sexual, todo mundo já entende como funciona. Mas e as outras 3? São aquelas formas invisíveis que aprisionam a pessoa. Vamos começar pela violência psicológica. Essa é terrível, porque é a porta de entrada. É o tal do gaslighting, sabe? Fazer a pessoa duvidar da própria sanidade. Isso. O isolamento social. O cara proíbe ela de ver os amigos, de ver a família. Vai minando a autoestima até ela achar que não é nada sem ele. E aí tem a violência moral, que é um pouco diferente. Certo? Certo. A moral é sobre a reputação. É a difamação, a calúnia. Tipo, expor intimidades da mulher na internet, espalhar boatos no trabalho dela. Nossa, destruir a imagem social dela por vingança. Exato. É um crime documentado. E tem a quinta forma que eu acho muito louca e pouca gente discute. A violência patrimonial. Essa prende a mulher no ciclo de um jeito muito forte. Sim. Então, pelo que eu entendi do material, se o cara esconder os documentos da parceira, quebrar o celular dela de propósito ou controlar o salário dela, não é apenas um relacionamento tóxico, né? Não, de forma alguma. É tecnicamente um crime. É violência patrimonial tipificada na lei. Caramba! Faz todo sentido, porque como a mulher vai fugir se ela não tem dinheiro para o ônibus ou não tem os documentos para alugar um lugar? Exatamente. O agressor sabe que controlando o dinheiro e os bens, ele controla a mulher. A lei sacou isso e transformou num crime. Certo. Agora que a gente entende essas várias formas de violência, como o sistema de justiça age na prática? Para proteger a vítima no dia a dia, você diz? Isso. Porque a gente lê as diretrizes do TJ de Minas Gerais e vê que a medida protetiva vai muito além de, sei lá, um papel mandando o cara ficar 500 metros de distância. Ah, com certeza. A rede de proteção é super complexa. Envolve até a inclusão urgente da mulher no Bolsa Família, se ela precisar de renda para sobreviver longe dele. E se ela for servidora pública, ouvi algo sobre transferência? Sim, ela tem direito à transferência prioritária para outra cidade ou estado, mantendo o emprego. E na iniciativa privada? A lei garante a manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. Ela não perde o emprego se tiver que fugir e se afastar do trabalho. Nossa, isso salva vidas! E na parte de saúde? Para vítimas de violência sexual, é garantida a contracepção de emergência imediata e também a profilaxia de DSTs e AIDS no sistema público. Tudo rápido. É uma rede bem amarrada e tem aquela campanha super engenhosa que as fontes mencionam. O sinal vermelho. Ah, o X na mão, né? Isso. Um X vermelho na palma da mão. A vítima faz isso com batom ou caneta, vai numa farmácia ou num banco e mostra para o atendente, silenciosamente. E os atendentes são treinados para chamar 190 na mesma hora, sem chamar a atenção do agressor que pode estar ali do lado. É uma forma brilhante de pedir ajuda. Muito inteligente. Mas e a punição para o agressor? A gente tem que falar do tema 1189 do STJ. Ah, se conectarmos isso a um panorama maior. Essa jurisprudência é um marco absoluto. Porque antes o cara cometia um crime, tipo uma ameaça, e pagava uma cesta básica, né? Exatamente. O STJ interveio pesado nisso. Eles decidiram que é terminantemente proibido aplicar apenas uma pena de multa isolada ou cestas básicas em casos de violência doméstica, mesmo em crimes que parecem menores, como ameaça. Faz todo sentido. Tratar a violência doméstica só com uma multa seria o equivalente absurdo a dar uma multa de trânsito para quem comete um assalto a banco. Ótima comparação. É banalizar totalmente o crime. Sim. Transforma o crime em um mero custo operacional para o agressor. O cara bate, paga dois salários mínimos e vai para casa de boa. Isso não é uma punição real. E o ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, fala exatamente isso. A intenção dessa proibição é mostrar para a sociedade que a agressão traz consequências seríssimas que vão muito além do bolso do agressor. O corpo e a mente de uma mulher não tem preço de tabela, entende? Sensacional. É dar peso real para a lei. Mas olha, a violência dentro de casa raramente afeta só o casal, né? Infelizmente não. Os estilhaços sempre acertam quem está em volta. O que nos leva àquelas que frequentemente são as vítimas mais silenciosas nesse ambiente todo. As crianças. É um ponto doloroso, mas fundamental da nossa análise hoje. Sim, e é aqui que entra a Lei Henri Borel, de 2022. Então, o que tudo isso significa para o nosso sistema de proteção? Significa que o escudo foi expandido de forma significativa. A Lei Henri Borel cria medidas protetivas de urgência parecidas com as da Maria da Penha, né? Sim, inspiradas nelas, mas com uma diferença-chave. Ao contrário da Maria da Penha, que é focada na questão do gênero feminino, a Henri Borel protege crianças e adolescentes de ambos os sexos. Meninos e meninos. Exato. Porque a vulnerabilidade da criança perante o adulto independe do gênero. A assimetria de força e poder ali é total. E tem um detalhe dessa lei que eu achei, assim, revolucionário. A questão de envolver a sociedade. O dever legal de denunciar. Isso. Como funciona isso na prática? Qualquer pessoa, tipo um professor na escola, um pediatra, um líder religioso na comunidade que perceba sinais de abuso ou negligência. Aquela coisa da escuta especializada, certo? Exatamente. Se essa pessoa nota o sinal, ela tem o dever legal, a obrigação de denunciar no Disque 100 ou no Conselho Tutelar. Não pode mais fingir que não viu. Não, a omissão passa a ser uma infração. A sociedade inteira é convocada para vigiar e proteger essas crianças. E a resposta é muito rápida. Tipo, o juiz pode afastar o agressor do lar na mesma hora? Sim, e também pode determinar a transferência rápida e sigilosa da criança para outra escola, para tirar ela do radar do abusador. É uma rede de urgência real. Olha, é muita informação, mas é essencial. Para quem está acompanhando a gente, entender essas leis não é apenas um exercício jurídico acadêmico, entende? É um conhecimento prático para o dia a dia. É um manual de sobrevivência, literalmente. Saber identificar o isolamento social de uma amiga ou notar aquele controle financeiro excessivo sobre uma colega de trabalho. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com certeza. É o primeiro passo para acionar essa engrenagem gigantesca que a gente discutiu aqui, que vai desde os abrigos até a intervenção incondicional do MP. E isso levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que eu acho que vale a pena deixar para nossa audiência pensar depois daqui. O que seria? É que as leis Maria da Penha e Henri Borel foram desenhadas primariamente para ameaças no mundo físico. Aquele afastamento do lar, a distância mínima de 500 metros. O perigo presencial, né? Exato. Mas como esse sistema jurídico que já é tão sobrecarregado vai se adaptar num futuro que já é quase presente? Você fala da tecnologia? Sim. onde a violência moral, psicológica e o controle, o stalking, acontecem de forma totalmente digital. Nossa, verdade. Inteligência artificial, invasão de privacidade. De fakes sendo usados para destruir a reputação de uma mulher em minutos. Perseguição algorítmica onde o agressor hackeia o GPS do celular. Ele nunca está fisicamente perto, mas assustadoramente, ele está presente o tempo todo. É, 500 metros de distância não servem para nada se o cara está dentro do seu celular. Fica a reflexão de como o Estado vai precisar atualizar esse escudo legal para essa nova realidade cibernética. É uma excelente provocação. Uma fronteira que a gente ainda vai ter que desbravar muito em breve. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada para quem ficou com a gente nessa análise profunda. Continuem atentos, se cuidem e até a próxima.